contagia, a galera não cansa. Coração batendo forte na batida. Essa noite é só festa e vida. Na roda de samba a gente se encontra, amigos, família, alegria que apronta. Esquece a tristeza, deixa o riso brilhar. Hoje é de viver e de celebrar. E quando o sol nascer, vai ficar na memória. Essa noite vai entrar na nossa história. Asmará! Essa noite será maravilhosa. Assim a galera vou dançar. E coração batendo forte na batida. Essa dor, essa festa é linda. Não para só te olhar. Essa noite será maravilhosa. Na sonha o tradição. A energia compartilha a galera noigaça. Essa dor é nossa dor. Na maldade soma, mas tem que ser folia. Batemos família, amém, vindo pra folia. Esqueçam festeira, ter sorriso via. Quando eu que vem sendo firmo, e se dará. Quando a sua nascer, a de trava demora. Essa noite vai vendar pra nossa história, massa que dá. Essa noite será maravilhosa. Maravilhosa. A energia contagia, a galera não cansa. Essa noite é só festa e final.